Nesta fotografia intensa e vertiginosa, vemos um jovem garimpeiro em plena ação, escalando uma encosta íngreme e enlameada da mina de Serra Pelada. A imagem, em preto e branco, registra o momento em que ele se apoia com firmeza em uma corda rudimentar, provavelmente feita de cipó ou cordame desgastado, para subir o barranco escorregadio. O corpo está tenso, os músculos contraídos pelo esforço e o olhar concentrado na subida. A parede de terra parece viva, com marcas de erosão, lama, tecidos encharcados e pegadas. Ao fundo, outros garimpeiros também se esforçam para subir, num fluxo contínuo de corpos humanos em uma coreografia quase desesperada. O ambiente é hostil, com pouca estrutura e total dependência da força física e da improvisação. A composição vertical da fotografia acentua o desafio da escalada, simbolizando a luta pela sobrevivência e a busca incansável por riqueza em meio à precariedade extrema. O fotógrafo Sebastião Salgado, mais uma vez, transforma o sofrimento humano em uma cena de grande força estética e simbólica, revelando não apenas a brutalidade das condições de trabalho, mas também a dignidade resistente daqueles que enfrentam o abismo todos os dias.